ver, me faz sorrir, me faz cantar. É você, é você. Todo dia quando acordo, o primeiro pensamento que me vem à cabeça sempre é você. É só você. Eu vou te dar amor pra sempre. Todas as frases de amor serão somente pra ti. Serão somente pra ti. Todos os versos do mundo, todos os poemas de amor serão só pra ti. Serão só pra ti. Não há como explicar, não tem como falar de todo o amor que sinto por você, de todas as dores que penso em você. Seu jeitinho maluca fez eu me apaixonar. Sorriso maneiro, só falo o que pensa. É com você que eu vou casar, meu amor. Dinho Absoluto, fazendo você dançar. O único sentido que me faz viver, me faz sorrir, me faz cantar. É você, é você. Todo dia quando acordo, o primeiro pensamento que me vem à cabeça sempre é você. É só você. Eu vou te dar amor pra sempre. Todas as frases de amor serão somente pra ti. Serão somente pra ti. Todos os versos do mundo, todos os poemas de amor serão só pra ti. Serão só pra ti. Banda Louca Tentação. Será que é o fim da nossa história? Não posso acreditar que acabou. Porque meu amor, você me deixou. Tudo ficou tão estranho. Porque mudou os nossos planos? Porque meu amor, você me deixou. DJ Nen. Quando vi essa lourinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando as três uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai. Vai quicando, tentando, quicando, tentando. Jogando a bunda, vai tentando, quicando, quando eu piquei. Eu te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. É o pique. Este é o DJ Nohan, acabando com a concorrência. Pode se soltar, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Quando vi essa lourinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que com nós três de uma vez. Vai, quicando, tentando, jogando a bunda, sentando. Vai, quicando, jogando a bunda. Eu espalho que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. DJ Ney, a preferência de Guaraci para todo o Brasil. Treme perante a rapaziada. Ela tá no baile funk, fica alucinada. Ela treme perante a rapaziada. Treme perante a rapaziada. Treme perante a rapaziada. Essa é a nova dança que as novinhas vão fazer. Quando solta o grave, o bumbum começa a bater. Ela vai jogando. O bumbum começa a bater. Ela vai jogando, o bumbum começa a bater. Novinha vem tremendo, sei que tu é safada. Vem tremendo a bunda perante a rapaziada. Sei que você é danada e gosta de jogar pros caras. Vem jogando a bunda perante a rapaziada. O movimento que eu te falo, novinha eu te explico. Vem jogando a bunda perante os meus amigos. Ela vai jogando. O bumbum começa a bater. Ela vai jogando. O bumbum começa a bater. Ela vai jogando. Este é o DJ Nohan, acabando com a concorrência. Ela tá no baile funk, louca alucinada. Treme perante a rapaziada. Ela tá no baile funk, louca alucinada. Ela treme perante a rapaziada. Treme perante a rapaziada. Treme perante a rapaziada. Essa é a nova dança que as novinhas vai fazer. Quando solta o grave, o bumbum começa a bater. Ela vai jogando. O bumbum começa a bater. Ela vai jogando, o bumbum começa a bater. Novinha vem tremendo, sei que tu é safada. Vem tremendo a bunda perante a rapaziada. Sei que você é danada e gosta de jogar pros caras. Vem jogando a bunda perante a rapaziada. O movimento que eu te falo, novinha eu te explico. Vem jogando a bunda perante os meus amigos. DJ Ney. Essa menina é problema, é cheia de esquema, é complicada. Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de empapuada. Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai. Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai. Hoje vai chamar um probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. Hoje o negócio vai ficar bom. Hoje vai chamar um probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. Vai rebolar em frente ao paredão, mexe a raba, mexe a viola, mexe a raba, mexe a viola, mexe a raba, mexe a viola. Rebola gostoso até o chão, mexe a raba, mexe a viola, mexe a raba, mexe a viola, mexe a raba, mexe a viola.

Eu tô no baile de favela, muito louco de combão. Como que eu tô? Tranco não, como que eu tô? Em brasa não, como que eu tô? Tranco não, como que eu tô? Em brasa não. Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão. Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão. Como que eu tô? Como que eu tô? Como que eu tô? Como que eu tô? Tranco não, como que eu tô? Em brasa não, como que eu tô? Tranco não, como que eu tô? Em brasa não. Em brasa, em brasa, em brasa, em brasa. Tô muito louco de estoque de baile e de cachaça em brasa. Em brasa, em brasa, em brasa. Tô muito louco, não tem embora. O maloqueiro passa do maloca, a mina faz isso aqui, tá? Vai dar bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, Eu tô no baile de favela, muito louco de combão. Como que eu tô? Tranquilão. Como que eu tô? Em brasa não. Como que eu tô? Tranquilão. Como que eu tô? Em brasa não. Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão. Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão. Como que eu tô? Como que eu tô? Como que eu tô? Como que eu tô? Tranquilão. Essa namoradeira traiu o malandro. Agora tem um novo amor. Tá rolando o maior rebu. O urubu tá na sofrência no meio do pitu. DJ Nen, do Pará, para todo o Brasil. A caça namoradeira, toda tarde a passear. Lá no porte do castelo, ninguém podia imaginar. O urubu desconfiado, decidiu investigar. Sobrevoando, viu a caça namorando com o guará. No meio do pitu. Namoradeira traiu o malandro urubu. No meio do pitu, no meio do pitu. A caça namoradeira botou chifre no urubu. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Em Belém do Pará, ficou logo animado no meio da multidão. Dançou e bebeu todas, o urubu ficou doidão. O DJ tava tocando, detonando nas mixagens. O urubu todo empolgado, correu e subiu na aparelhagem. Tomou o microfone do DJ. Thank you.

Produções. Conheci uma menina, bonita, lindinha e sagaz. Você na novinha, e eu na minha, você não vai. Olha que novinha tem a bunda grande, ela dança o funk, ela fica demais. Que novinha tem a bunda grande, ela dança o funk, ela fica demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Você na novinha, e eu na minha, você não vai. Olha que novinha tem a bunda grande, ela dança o funk, ela fica demais. Que novinha tem a bunda grande, ela dança o funk, ela fica demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Olha que novinha tem a bunda grande, ela dança o funk, ela fica demais. Que novinha tem a bunda grande, ela dança o funk, ela fica demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Roupas na escada, garrafa de espumante. Não sei de onde essas donas apareceu. Ouvi dizer que o fervo aqui foi até de manhã. Só abaixaram o som quando o vizinho charocou. Botaram até o uísque na casinha do Saddam. E quando assoviei, meu cachorro nem acordou. Essa chola tá do bar, essas mina tão louca. Maldade na mente, copo de uísque na boca. Essa chola tá do bar, já me sabem da roupa. Não quero tá na pele do papai dessas garotas. O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo. Não tem muito luxo, mas tem vício cheio lá no fundo. Daqui eu vejo o céu, bem melhor do que a vista da janela de um hotel. Tá chovendo Dubai, ressaca do caralho. Festa de malandro tipo um American Pie. Garrafas espalhadas é aquele entre sai. Hoje eu tô mais perdido que a senha do Wi-Fi. Essa chola tá Dubai, essas mina tão louca. Maldade na mente, copo de whisky na boca. Essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa. Não quero tá na pele do papai dessas garotas. Hoje essa chola tá Dubai, essas mina tão louca. Maldade na mente, copo de whisky na boca. Essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa. Não quero tá na pele do papai dessas garotas. Banda MC Sucesso. Casa bagunçada, calcinha na estante. Eu nem me lembro o que é que aconteceu. Roupas na escada, garrafa de espumante. Não sei de onde essas donas apareceu. Ouvi dizer que o fervo aqui foi até de manhã. Só abaixaram o som quando o vizinho charocou. Botaram até o uísque na casinha do Saddam. E quando assoviei, meu cachorro nem acordou. Essa chola tá Dubai, essas mina tão louca. Maldade na mente, copo de uísque na boca. Essa chola tá Dubai, já me sabem da roupa. Não quero tá na pele do papai dessas garotas. Fazer sucesso tem que ter carisma, humildade e simplicidade. Esse é o DJ Né. Olhando as fotos antigas da minha galeria, ainda tenho aquela que você sorria. Eu me pergunto por que não deu mais certo. Eu me pergunto por que não deu mais certo. Se foram minhas loucuras, então volta comigo. Sem você não tem nenhum sentido. Se foram minhas loucuras, então volta comigo. Porque ficar sem você não tem nenhum sentido. E na equipe quebra firme eu vou estar. É de Iracema, Castanha ao Pará. E na equipe quebra firme eu vou estar. Iracema, Castanha ao Pará. Se foram minhas loucuras, então volta comigo. Porque ficar sem você não tem nenhum sentido. Se foram minhas loucuras, então volta comigo. Porque ficar sem você. Aí, DJ Lendas Produções, manda ver! Olha dentro dos meus olhos, diz que não me ama mais. Se não te Souza. Só toca sucesso. As novinhas da Sacramento, as novinhas da Cabanagem, as novinhas.